Caim matou Abel, Dalila traiu Sansão, Judas beijou Jesus, ligeiro, traição. É, o rap mais frenético do que nunca. Douglas, DBS, Rappin' Hood, DJ Bola 8, Mixtape, o jogo. Aumenta o volume porque é rap do bom. Tanto hip hop, letra social. Tanto se brigava pelo movimento. Tanto se relatava nosso sofrimento. Tanto acreditei num tal DJ campeão que se vendeu para a televisão. Tanto escutei o som de um tal MC até eu descobri quem era ele aí. Tanto se cuida da vida alheia. Tanto se perde tempo pensando em besteira. Enquanto o povo precisa de nós, o quanto é verdadeiro nosso canto, nossa voz aí. Ligeiro, traição. Bagulho é esse, pra trair é sem massagem. Subado em alta vontade. Ligeiro, pra trair é sem massagem. Esse barulho é alta vontade. Vejo tudo isso aí, mas é a zica, entende? DBS, aqui é o rap, moleque. Tem dúvida? Tem dinheiro? Se perguntou sim. Nessa área amo puff, me inspire Jay-Z. Você quer um motivo? Gordão, chefe. E acredita que essa porra é pra sempre. Mas ninguém entende. Ora Deus sempre que me protege de frente. Peço oração aos crentes, aos inimigos, enfim, aos traidores. É caçado, esmagado como mosca. Sou coisa nossa, maquiavelo e põe decisões. Tomada com inimigo, então não tento. Manicômio, niggas. E assim prossegue enquanto os bang ferve. O clã da vila segue. E permaneço na rua curtindo o trem. Amando ela quando ela ama de 100. Ligeiro, traição. Bagulho é esse, pra trair é sem massagem. Passa mal, zó de lula que não tem pra ninguém. As ideias que é ruim vão muito mais que além. Sobra um a cada 100 que não decepciona na cena. Gladiador vira Bin Laden pros vermes na arena. As velas acesas pros anjos da guarda que guia. Me traz pra guerra nessa selva de cal e argila. E quem diria que pra muitos o Godzilla também tem o coração que não cabe amor e alegria. Oh minha vida, por ti sou capaz de até perdoar o traidor em prol da paz. Quer mais? Eu tava ali na solidão do hotel com a marihuana e o marginal menestrel. Também aqui é réu e julgue é julgado. Atire a primeira pedra quem não tiver pecados. Porém andar ao lado de mim como justos. Judas disfarçados, vários caínos oriundos. Não esqueço dos beijos no rosto e dos abraços. Olhares tremulentes, meu radar de longe acusa os falsos. E quantas vezes tive vontade de ter dois peitos petados e uma aniquila da PT. Só pra ver o traíra de joelho implorar: pelo amor, não tira minha vida, eu vou mudar. E como um trem de vagão em vagão, fui criado assim, meio ao crime e aos ladrão. E olha, só por Deus que pelos fundão não passei. Tô aqui, tô firmão, aleluia, amém. Porém, bagulho é louco e o inimigo é mato. Pra quem cuspiu na cruz, Deus trancou o diabo. É a zica de um som e não tem pra ninguém. Dos bang a milhão, vem com as nossas distâncias.